Olá, amigos da Web Rádio MPMG, eu sou Eduardo Cury e hoje vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, para falar sobre a tramitação da PEC 05 que está no Congresso. Boa tarde, Jarbas, tudo bom? Boa tarde, Eduardo. Jarbas, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é essa PEC 05. Essa PEC é uma iniciativa legislativa do deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, que visa reformular inicialmente o Conselho Nacional do Ministério Público. O que é o Conselho Nacional do Ministério Público? É o órgão de controle, constitucional de controle do Ministério Público, como tem o Conselho Nacional de Justiça, que controla o poder judiciário, o controle administrativo financeiro. O que é que o deputado pretende? Reformar esse conselho para colocar mais atores fora do Ministério Público nesse órgão de controle. O que houve no Congresso Nacional, que há nitidamente algum setor na Câmara dos Deputados que tenta mexer com a atuação do Ministério Público nesses últimos 30 anos desde a Constituição. E as mexidas não são, ao meu ver, ao nosso ver, para aperfeiçoar o Ministério Público, mas exatamente tirar do Ministério Público a sua autonomia, sua dependência e instrumentos de combate às irregularidades, corrupção, outros tipos de crime. Então, nesse período de tramitação, houve um acréscimo à proposta original, que já era ruim, e que agora essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela muda completamente a atuação do Ministério Público. Dá a esse órgão de controle administrativo e financeiro um poder de interferir na atuação do Ministério Público. E esse órgão de controle é composto de conselheiros nacionais, algum deles do próprio Ministério Público, mas tantos outros de outras instituições, como magistrados, indicações da Câmara e do Senado e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa reforma na lei, na Constituição, permite, por exemplo, que o Conselho Nacional possa interferir nas ações do Ministério Público. Isso contraria a Constituição, nitidamente, é uma forma de impedir a atuação autônoma e independente da instituição que tem a responsabilidade de defender tantos direitos importantes como a defesa do meio ambiente, o combate à corrupção, os crimes de sonegação, os crimes em geral, a defesa do consumidor e tantos outros. Há interesses poderosos para inibir a atuação do Ministério Público. Na prática, quais que seriam as alterações que influenciariam diretamente na atuação do Ministério Público? Primeiro, a proposta dá ao Conselho o poder de suspender ações do Ministério Público administrativamente. Ora, o Ministério Público já tem um controle judicial. As ações do Ministério Público são propostas ao Poder Judiciário e qualquer investigação que alguém se sentir prejudicado também vai ao Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que controla as ações de todos os poderes. O que a emenda está trazendo, que é o pior de tudo? É permitir que um órgão administrativo composto de pessoas com mandato de 2 anos, quer dizer, não são pessoas como o Supremo Tribunal Federal, que tem um tempo que se vincula à instituição, pessoas que passam pelo Conselho, que a partir da... se aprovada, que eu acho que não será nem na Câmara, nem no Senado, pelo menos esperamos, e se for, haverá certamente uma resposta do Supremo Tribunal porque é inconstitucional, vai permitir que um órgão administrativo, um conselho, possa impedir e controlar as ações e investigações do Ministério Público. E, obviamente, que nós que estamos no Ministério Público desde a Constituição de 88, construindo com erros e acertos, reconheçamos, erros e acertos, temos agora esse impedimento, essa espada na cabeça da instituição, que pode ser que um dia seja para defender realmente direitos, mas será usado também para perseguir e impedir as ações do Ministério Público, por quem errou. Uma outra alteração que tem é sobre a indicação do Corregedor Nacional, correto? Sim, hoje, pela Constituição, o Corregedor Nacional, aquele que tem diretamente a possibilidade de apurar e buscar punição dos promotores e procuradores que cometem erros, hoje esse membro, esse corregedor, é alguém do Ministério Público, ou federal, ou militar, ou do Trabalho, ou do Distrito Federal, ou do Ministério Público dos Estados. Com essa mudança, o corregedor pode ser, por exemplo, alguém indicado pelo Congresso Nacional. E essas pessoas não têm a vivência do Ministério Público, não conhecem a instituição, não conhecem as peculiaridades e muitas vezes estão de passagem, aliás, todos estão de passagem pelo Conselho por 2 ou 4 anos. Então, nada que seja uma desconfiança contra uma pessoa A ou B, mas obviamente que a partir que a indicação desse membro vem da Câmara dos Deputados ou do Senado, isso pode haver um desvirtuamento. É importante que o corregedor, como presidente do Conselho, que é o Procurador-Geral da República, seja alguém do Ministério Público, como é o Poder Judiciário. O presidente é o presidente do Supremo, que é o presidente do CNJ, e o corregedor é um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? Não há nenhuma tentativa de reformar o Conselho Nacional de Justiça. Por que essa sanha para fazer uma reforma a pior do Conselho Nacional do Ministério Público? Nós temos que entender que há interesses muito grandes sobre isso. Aproveitando que você falou sobre o Conselho Nacional de Justiça, essa reforma ela fere a simetria com o CNJ? Completamente. Já dei o exemplo aqui que o Corregedor Nacional de Justiça é um ministro do Superior Tribunal de Justiça. No Conselho Nacional do Ministério Público, seria um dos integrantes do Ministério Público que compõe o Conselho, que são pessoas eleitas que depois são sabatinados e aprovados pelo Senado da República e nomeados pelo Presidente da República. Então não é qualquer pessoa. A pessoa tem que passar num processo de 3 fases. Na categoria, 2 fases na categoria, 1 no Senado da República, com aprovação do seu nome, é a nomeação do Presidente da República. Então, esse aí é um ponto fundamental. Outro, o CNJ, como o atual Conselho Nacional do Ministério Público, não pode interferir nas decisões judiciais e nem nos processos judiciais. Um órgão administrativo não pode interferir, quanto mais um órgão que as pessoas têm mandato de 2 anos. E, no caso do Conselho Nacional, isso será possível. Então, nós teremos uma interferência de um órgão administrativo no Conselho do Ministério Público. Passando assim por uma linguagem bem mais compreensível, é como se te criasse um conselho de meio ambiente no município e esse conselho pudesse interferir nas decisões judiciais ou nas decisões do Ministério Público. Não pode ser assim. Então, nós estamos combatendo, achamos isso um atentado à democracia. O Ministério Público é uma instituição democrática, constitucional, e essas medidas são inconstitucionais. Então, nós precisamos que a população saiba e cobre dos seus deputados federais uma posição contrária a essa proposta de emenda constitucional, que obviamente não vem para aperfeiçoar o Ministério Público, vem para destruir o Ministério Público. Qual que é a articulação que o Ministério Público brasileiro está fazendo para impedir a aprovação dessa PEC? Olha, o nosso poder maior será se ela for aprovada com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas nós não queremos esperar que o mal seja feito para depois recorrer ao Supremo. Nós queremos convencer os deputados, aqueles que têm compromisso com a democracia, têm compromisso com o combate à corrupção, têm compromisso com a proteção ambiental e não pela destruição ambiental, que têm compromisso com os direitos humanos, que têm compromisso com a educação, que têm compromisso com a saúde, não que querem destruir a saúde, votem contra essa proposta, sepultando definitivamente na Câmara dos Deputados, que nem vá para o Senado da República. Essa proposta, a forma que foi feito o relatório, é uma vergonha, um acinte à democracia brasileira, a todos que deram a sua vida para construir esse Estado democrático de direito que nós vivemos. Há um movimento para impedir a atuação livre e soberana do Ministério Público. E precisamos que a população haja, cobre dos seus deputados federais uma posição em defesa da democracia. Ontem tentaram impedir o poder de investigação do Ministério Público. A população foi contra e derrubou. Agora, tento de outro caminho, permitir que um órgão administrativo impeça que o Ministério Público atue em defesa dos valores da República. Você gostaria de deixar uma mensagem para o cidadão, para os ouvintes, sobre os prejuízos que isso pode trazer, um alerta para a sociedade? Essa é uma destruição do Ministério Público. Isso está pior do que na época da ditadura, está pior do que no Estado Novo. Isso nunca existiu no Brasil. As instituições não tinham uma garantia constitucional que tem hoje da sua autonomia e independência. Mas o que está fazendo o atual legislador, pelo menos tentando, modificar a Constituição para deixar o Ministério Público pior do que na ditadura Vargas, pior do que na República Velha, pior do que na ditadura militar. Então, o que se está querendo construir é uma intervenção direta na atuação do Ministério Público, que já é controlada judicialmente pelo Poder Judiciário. A administrativa já tem o próprio conselho que fiscaliza, tem os tribunais de contas, os excessos do Ministério Público. Hoje tem uma lei de abuso de autoridade, tem a normatização do processo disciplinar contra as faltas disciplinares dos promotores de justiça. O próprio conselho faz isso. Agora, intervir na atuação do Ministério Público, permitindo que um órgão administrativo, com pessoas sem as garantias dos juízes, como a vitaliciedade e a inamovibilidade, que pessoas que têm um mandato curto possam, nesse período, impedir que o Ministério Público atua, é o fim do mundo, é um absurdo, é a morte do Ministério Público. Portanto, procuradores gerais têm que levantar a voz agora, mostrar à população, a associação tem que fazer isso, todos os membros do Ministério Público do Brasil têm que fazer isso, mas, sobretudo, os democratas. Nós estamos no Estado Democrático de Direito e precisamos que as instituições funcionem com independência, sem interferência do poder político, do poder econômico e, muito menos, do poder dos criminosos, do colarinho branco e também das organizações criminosas. Nós conversamos com o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. Jarbas, agradeço a sua participação. Obrigado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br.